minha vida é quem escreve a minha história. O tempo que eu vivi sem Deus estou apagando da memória. Meu Pai, como foi bom te conhecer, me aconchegar em ti é o meu prazer. Eu faço qualquer coisa, só não posso te perder. Hoje eu sei que eu nasci pra te adorar, por isso eu canto. Não dá pra não falar do meu Jesus, que eu amo tanto. Meu Pai, como foi bom te conhecer, me aconchegar em ti é o meu prazer. Eu faço qualquer coisa, só não posso te perder. Meu Jesus, hoje eu deixo a minha vida aos pés da tua cruz. Hoje eu nego a mim mesmo só pra te servir e levar a fé em ti aos quatro cantos desse mundo. Pois eu sou mais um milagre do meu Deus. O autor da minha vida é quem escreve a minha história. O tempo que eu vivi sem Deus estou apagando da memória. Meu Pai, como foi bom te conhecer, me aconchegar em ti é o meu prazer. Eu faço qualquer coisa, só não posso te perder. Hoje eu sei que eu nasci pra te adorar, por isso eu canto. Não dá pra não falar do meu Jesus, que eu amo. Como foi bom te conhecer, me aconchegar em ti é o meu prazer. Eu faço qualquer coisa, só não posso te perder. Meu Jesus, hoje eu deixo a minha vida aos pés da tua cruz. Hoje eu nego a mim mesmo só pra ti cantos desse mundo. Usa-me que os outros possam ver em mim a tua luz e sentir na minha vida o perfume teu, pois eu sou mais um. Eu sou mais um.